Caramba, Cast está começando mais um querido cinematográfico. Caramba, Cast, isso mesmo, e fotogênico também. Bom, beleza. Bom, para começar o nosso cast de hoje, vamos apresentar a galera aqui. Vai ter um pequeno desfalque aí na nossa bancada de hoje aqui para apresentar esse querido tema de hoje. Por favor, Rafa. Opa! Isso aí, hoje não tô bem. Tô com a boca anestesiada, fui no dentista. Provavelmente vou falar mais mongolice porque eu estou meio drogado ainda. Mas tudo bem, a gente supera, né? Isso aí, ele está com o beição. Eu também Digo. tenho. É coisa linda isso. Tá? Maravilha, maravilha. E também, para acompanhar esse cast conosco aqui hoje, Ferdê, por favor, apresente para a galera. Olá, gente. Eu estou sem dormir há 8 horas, mas quem precisa de sono, não é mesmo? É verdade. Isso. E galera, bom, tenho uma coisa para falar para vocês. Não, não, não. Tuti. Tucci, por favor, se apresente. Maravilha. Desculpa. Tuti. Galera, o Tucci não pôde, devido a alguns problemas, ele não pôde estar conosco hoje aqui, beleza? Mas fiquem tranquilos, que ele estará voltando em breve para acompanhar a gente aqui, para falar o que ele sempre falava, beleza? Conosco aqui. Mas infelizmente hoje ele não vai poder estar com a gente aqui. Mas não se preocupe, fiquem tranquilos. Aqui. Isso. Bom, e eu vou querer comentar também aqui o cast passado do Galvão, né, que a gente falou, como é que era? Haja Coração, o cast do Haja Coração. Rolou algumas premonições lá, se você não está Isso. lembrado, Sempre importa. por favor, coloque para eles lembrarem o que aconteceu. Primeiro, se o Brasil perdesse. O Tucci fez uma promessa. Se o Brasil não ganhasse a Copa, o Tucci correria pelado. Então fechou. Se o Brasil perder a Copa, eu corro pelado. Não, velho! Perder? Perder a Copa? Perder a Copa, aí galera, o Tucci vai correr Não, pelado. Tucci. Não. Não, porque se ganhar fica muito óbvio, né? Que eu vou ter que correr pelado. Então, se ele perder na Copa, se ele não ganhar o Hexa. Nunca vou ver o Tucci tão Não. fanático. Oh my God. Que tristeza, meu Deus do céu. Essas promessas. Tá certo, foi uma promessa, mas por favor, não peça uma promessa. Não é pra cumprir essa promessa, beleza? Não faça isso, Não garoto. precisa, a gente chama assim mesmo, tá? Isso. Não corre. Mesmo sem dormir 78 horas, a sanidade mental da Ferdi não foi abalada tanto para te ver pelado. Ainda não. Ainda bem, Tucci, por favor, não faça uma coisa dessa, beleza? Não faça isso. Não prometa mais coisas desse tipo. Pô, e um cara prometeu um negócio que estaria na cara que ele ia cumprir. Por favor, não faça mais isso. E não dê uma de Tucci também, você. Por favor, não fala que, sei lá, uma promessa assim. Tá, passa para a próxima parte que é a mais legal. Calma, calma. Por favor, não faça promessas estilo Tucci. E também. Rafa acertou um palpite, o garoto acertou um palpite e disse que a Espanha seria a campeã da Copa. Rafa, o profeta. Eu acho que quem vai ganhar essa Copa é a Espanha. Ah, que bonzão, hein? Parece o Ah, povo. sim. O Rafa deu um de polvo aqui e acertou o palpite da Copa do Mundo e foi. Faça promessas igual a do Rafa, por favor. Faça promessas igual a do Aí, ó. Tucci. É nóis. Ou se você for tão gostosa quanto a Paraguaia, pode fazer promessas, eu deixo. Isso. Enfim, bom, tá vendo? Os caras são geniais, são geniais. Menos o Tucci, ele não vai cumprir essa promessa, tá? Fala. E. Ele nem é aqui pra se defender, vocês são mó ruins. Eu defendo tudo. Tuti, você. A gente te ama, tá? Olha, velho. Você fez cagada. A gente te perdoa e finge que nunca aconteceu. É isso aí. Tá bom, a gente te perdoa, mas por favor, não ande pelado. Não faz mais isso. Não faz mais isso. É tipo de mãe, né? A mamãe te ama, mas não faz mais isso, tá, filho? Faz mais, tá? Melhor. Então, bem, galera. Bom, fim do retrô aí, que a gente retrocedeu alguns casts aí pra trás. Demos essas notícias pra você, maravilhas, né? Por favor. E também Eu tenho uma novidade pra vocês, uma novidade maravilha. Está vindo um novo layout. Eu sei, eu tô prometendo isso, mas o layout chegou. O layout chegou, mano. Chegou. Nesse domingo ele tá colocando o layout aí pra vocês, tá vendo? Se ele não colocar, eu tô fudido. Se eu não voltar, você já sabe o que aconteceu. Então vamos agora para correndo para as nossas mensagens que recebemos aqui. Bom, a primeira mensagem foi do Rodrigo. O Rodrigo falou desse jeito: sou o Panic, estou aqui para ameaçar todos vocês, o Rafinha, o Jaider, o Tuti e a Ferdi. Vou ameaçar vocês de morte, mas morte de sucesso. Vocês são demais, aguardarei o próximo podcast ansiosamente. Só não gostei muito dos palavrões. Não, é o seguinte, os palavrões é porque a gente, beleza, a gente vai estar dando uma diminuída nos palavrões. Entendeu? Não, a gente não vai diminuir, a gente vai fazer zorra total agora. A gente vai fazer zorra total Pelado, a gente vai fazer o cast pelado agora. É, vamos fazer zorra total, uma mistura também com um pouco de Tom Cavalcante pra ser nossa. Dos anos 80, isso, vai ser assim. Escolinha do professor Raimundo, desse estilo. Isso. Porque não xinga mais. Iremos fazer um podcast Latute. Iremos fazer um podcast Latute. Isso mesmo, enfim. Mas a gente vai estar dando a diminuir dos palavrões e vai dando algumas editadinhas por aí. Mas não se preocupe. Mas de vez em quando vai escapar um... Sempre rola um caralho solto por aí. Mais ou menos isso. Beleza? Bom, e também temos um comentário aqui do Rafael Rodrigues. Isso mesmo, ele falou assim. Isso. E aí, galera, tudo beleza? Galera, eu também sei de umas cantadas de pedreiro. É assim. Meu Deus, tá bem pedrado. Vamos lá. Meu Deus do céu. É, a menina, aqui ele falou, é você e a menina. A menina será representada pela Fede, tá, Fede? É simples. Tá, é aquele esquema assim, quando o cara fala, você fala, eu não, porque é coisa básica, né? Beleza, então tá. Uhum. É, então lá vai. Gata, se você ficar comigo, você vai esquecer o Alex. Que Alex? Tá vendo? Já esqueceu. Sensacional. Nossa, ó. Muito bom, velho. Que poder de persuasão. E eu poderia ter meu psicólogo? Não quero esquecer da... Legal. Tipo, meu pai? Cala a boca, tio. É, não vou esquecer meu pai. Isso. E também ele falou aqui, ó. Também bolei uma pra dizer na faculdade. É assim, ó. Ah, vai, mais uma, Fede, prepara. Na facu? Isso. Aí, bora. Prepara isso. Eu tô atento. É, o seu namorado faz direito? Não. Então vem comigo que eu faço. Ah, que velha, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, que velha. Não. Se seu namorado faz direito, faz. Aliás, né? Ele é o professor. Faz direito, esquerdo, em cima e embaixo. Tá, filho do namorado. Vai ser. Que isso, hein? É isso, eu acho. É uma louca. Oh, isso daí ele falou aqui também. Abraço, Rafael, continue comentando. E galera, faça como o Rodrigo, Rafael. Continue comentando no nosso podcast. Tem esse velompinho maluco aí piscando alucinadamente. Clique nele e faça seu comentário do que você achou do cast. Pisca. O Digo tá vindo, hein? Isso mesmo, o Digo tá vindo. Se você não clicar, não comentar, o Digo vai pegar você. Enfim. Bom também, e agora vamos para o nosso tema de hoje, isso mesmo. Tema maravilhoso. Sabe qual é o tema? Aham, ele sabe. Sabe. Porque tem um nome escrito aí em cima, mas enfim. O tema de hoje é filmes épicos, isso mesmo, galera. Aquele filme que sempre passa na sessão da tarde. Ou então aquele filme que te alucinou no cinema, enfim. Vai ser uma... Ou não. Isso mesmo. É. Enfim, vamos começar. Por favor. Rafa, dê a sua dica de filme épico aqui pra galera que está acompanhando o Caramba Cast. Maravilhoso. A minha infância foi baseada no Lagoa Azul, né? Não que eu queria seguir, mas aquilo me perseguia. Porque toda criança vai assistir Sessão da Tarde, né? Todo mundo, quando era criança, gostava de Sessão da Tarde. Então você chegava pra sentar assim, aí sentava, olhava. Hoje, na Sessão da Tarde... A Lagoa Azul. 2. Aí no outro dia, a Lagoa Azul de novo. A Lagoa Azul de novo. Aí parava, passava uns molequinhos que... Ou, porque a sessão da tarde tem sempre um padrão, né? Ou passa corrida, coisa sobre cavalos. Ou os moleques que jogam futebol. Ou os skatistas. Ou o cachorro, o Buddy. Esse Buddy é uma maravilha. Só. O cachorro Buddy é um multi-atleta. É a pesada. Isso. E as patricinhas. E tem a Mary Kate Ashley Olsen também. Esqueceram de mim também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Esqueceram, perder as contas, já é amnésia. De tudo. Isso. Não, mas é muito. Nossa, horrível. Que bosta. Mas, então, mas a Lagoa Azul, assim, porque eu acho que não tinha. Porque todas essas empresas sempre tem um diretor do lugar, né? Será que não tinha o cara que chegava e falava assim, ô cara, não passa mais a Lagoa Azul? O pessoal já viu a Lagoa Azul 325 vezes. Será que tinha alguém que ligava lá todos os dias pra pedir a Lagoa Azul, velho? Não é possível, velho. É uma merda. Você se ligava na televisão, Lagoa Azul, véio. Você tira as crianças. Não, engraçado que você, Lagoa Azul, passou na sessão da tarde, mas você ficava constrangido de ver aquelas cenas, assim, foi um filme mais voltado, assim, pro lado, sei lá o que, da vida. Assim, algumas, né? Cenas... Não, sessão da tarde. Você e sua avó assistindo Lagoa Azul, e aí aqueles seres nus se pegando de uma maneira... Tendo filhos. Sabe? E você, sei lá, com a sua avó... mais novos, e olhando assim pro teto. Imagina, gente, normal. Mãe, faça pipoca, a sessão da tarde vai começar. Isso. E aí? É. Rolando. E vai Lagoa Azul, opa. É, o molequinho safadinho já, Lagoa Azul, opa. Opa! Vou ver os peitinhos daquela... Enfim, gente, né? Isso mesmo, Lagoa Azul. Mas o melhor ainda é o Lagoa Azul Retorno, tá maravilha. Não, de volta a Lagoa Azul. Que pra de mim... volta a Lagoa Azul. Porra, você já tá já puto com a coisa da Lagoa Azul e vem de volta a Lagoa Azul. Pô, foda-se a Lagoa Azul, cara. Enfim, mas é um filme triste, entendeu? Não assista, brincadeira, você já assistiu. Enfim, não tem ninguém que não assistiu a Lagoa Azul. É uma maravilha. Até seu vizinho já assistiu. Não, todo mundo já assistiu. É uma coisa triste. Enfim, também foi comentado também o negócio do Buddy aí, do cachorro. O Buddy era monstro, moleque. É esteroides na cabeça do cachorro, velho, certeza. Cachorro. Oh, o bicho jogava tudo, velho. Aquele cachorro jogava até rugby, se deixasse, velho. O cachorro... Joga vôlei, futebol, basquete e tudo com nariz, mano. O bicho é um monstro, velho. O cachorro te afeta. É uma coisa linda isso também. Não, e é engraçado, velho, que os caras deixam o cachorro participar de tudo. E aí vem a estrela do time, Buddy. Aí entra o cachorro lá, velho. Cachorro, mano. Essas coisas só acontecem em filme mesmo. Se você estiver batendo uma pelada ali, chegar um cachorro, você dá uma bolada nele pra ele sair do campo. Nunca você vai chamar o cachorro. Cachorro, bora ali, agarra ali no gol. Não, você não vai fazer isso. Olha o Bode. O Bode tá vindo driblando. Aí tem lá o Bode com o focinho, pegando a bola e driblando todo mundo, velho. Isso não acontece na vida. Meu cachorro, no máximo que consegue, velho, é segurar a bola na boca e sair correndo. Aí você pega bem. Mas não vale. É, senão eu ia botar ele no meu time. Isso, mas não existe, não faça isso, não leve seu cachorro para quadra de futebol. É. Enfim, outro filme também que foi uma maravilha, também, Karate Kid. Nossa! E aqui morreu. Só para demonstrar o meu talento musical, um beijo para a galera, todos me amam. E quem também não fez igual a Fade fez, que eu sei que ela fez... A posição da garça do filme Karate Kid. Sempre. Quem não fez, quando passou na televisão, você não foi do seu colégio, fez pra todos os seus amiguinhos subindo naquele, sei lá, não faça isso. No meio fio do colégio, e ficou fazendo a posição, não faça isso, garoto. No mínimo, se você fizer, você vai ser considerado uma bichona. Naquela época, foi a época que as mães ficaram mais felizes, porque os garotos sempre queriam varrer, né? Pintar a cerca. Isso. A mãe falou, nossa, o meu filho é um prodígio. Lavar o carro, uma coisa linda. É, lavar o carro era a influência do Karate Kid, cara. Isso você vê um montão de gente no estacionamento hoje lavando o seu carro, ele foi inspirado, sim, no Karate Kid. Por isso que ele tem uma faixa etária de idade daquela época, entendeu? Se você perguntar pro manobrista que lava o seu carro, você fala, você já viu o Karate Kid? Ele já, entendeu? A inspiração dele foi ver Karate Kid. E também o seu Miyagi. O seu e até o Karate Kid agora, saiu um novo Karate Kid agora, né? Que é com o filho do Will Smith. Isso. Aquele menininho que fez... Sério? Aham. Uhum. O menininho que participa do Will Smith. Que ele, o Will Smith fez um filme de drama em busca da felicidade. E o filho dele é aquele menininho que é o filho dele no filme. É o filho dele mesmo. E aí ele tá fazendo agora o... já fez o Karate Kid, né? Tá nos cinemas agora. E já arrecadou mais de 53 milhões, só. Isso. O senhor Miyagi, que era... Que esses velhinhos já fez papel. Todo papel que tinha um japonês velho, era o senhor Miyagi que fazia. Mesmo que fazia o senhor... Mas não, nesse daí do novo Karate Kid vai ser o Jack Chan, o instrutor de artes lá do garotinho lá. E já não tá tão novinho assim também. Que não já tá não novo, assim, só não tem cabelo branco igual o senhor Miyagi. Ah não, o senhor Miyagi não tinha cabelo, era diferente, enfim. Então... Eu sempre imaginei o Venâncio e o mestre Miyagi, cara. Isso. Ô meu filho, lá vamos cá. O senhor é no chão, o senhor é bonito, isso é bonito. Coisa boa. E também, um filme legal também. É quem não assistiu Gremlins. Aquelas coisinhas fofinhas. Eu acredito, eu sou a única pessoa que não assisti Gremlins e nem Star Wars. Um beijo pra todos. Eu faço companhia pra você no Star Wars, eu nunca vi Star Wars. Enfim, mas os Gremlins é uma coisa linda também, você é aqueles bichinhos fofinhos que você jogava água e eles se transformavam em criaturas grotescas que saíam destruindo tudo por aí. E é uma coisa linda. E quando tem os Power Rangers também, né? Nossa, é épico o Power Ranger, hein? Power Ranger é... Ah, mas ele não é filme, né? Não, os filmes... Sim. Filmes, sim. Os filmes... Cara, teve... Tem um filme do Power Rangers? Tem. Ah! Sim. Nossa, que absurdo. Tem um filme dos Power Rangers lá, aquele da geleinha que, sei lá... Pegava na geleinha, ficava contaminado, hipnotizado lá. Eu acho que era Uzi. Ah, você falando, velho, de geleinha? Caça-fantasmas. Caça-fantasmas, isso mesmo. É uma maravilha também. Que nossa. Ele viu fantasmas. Joey, meu Deus. Cara, nossa, tá meu. Um aqui no meu e aquele ratinho? Qual é que era o nome? Não, também tem o Stuart Little, mas tem um daquele que tinha um ratinho que eles tentavam... que passava na... Ah, tá falando isso, Convenção das Bruxas. Isso, Convenção das Bruxas é sensacional também. Você que não viu... Veja os batutinhos! Ai, os batutinhos, sério, até hoje é um dos meus preferidos, meu primeiro amor. O porquinho Baby. Baby porquinho atrapalhado. Nossa, esse é épico, esse Mortal Kombat. Agora um filme também que eu vi, assim, eu achei, cara, sensacional, que toda vez que passava na sessão da tarde eu ia ver, não sei se vocês já viram, Guerreiros da Virtude. Guerreiros da Virtude? Que era um canguru, que era cangurus que morava num lugar perdido lá, e o cara pegava o livro, ele caía nesse lugar, e eles descobriram cangurus que lutavam artes marciais lá, e cada um representava uma coisa, era... Como é que era? Mas era virtudes. Cada um tinha uma virtude diferente. Eles lutavam. Cara, eu achei esse filme sensacional. Vou estar colocando o link dele embaixo aí pra vocês darem uma olhada. Ah, mas o melhor de animais que lutam é Tartaruga Ninja, né, velho? É um Tartaruga Ninja também. Tartaruga maravilha. Era seguindo quase o mesmo estilo assim também. Toda a minha vida eu sempre quis ser o Rafael, velho. Eu sempre quis... Agora é meio grotesco você pensar nisso, né? Que tipo, sempre quis ser uma tartaruga que mora no esgoto e luta. E tem um... professor que é um rato, não seria muito legal, mas é na minha infância eu quis. Mesmo que a arma dele seja mais paia, né? Porque todos têm tipo espadas e e só ele tem tipo um garfo. Enfim, tem um filme também que ele foi mais ou menos baseado nesse tema assim de Mortal Kombat, enfim, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Sim. Não sei se vocês já assistiram, a mulher lá que era raptada, o cara pegava um caminhão, saía correndo atrás deles, e tinham guerreiros de raios. Caralho, a gente falou que ia desenterrar os filmes, e o Jaider levou a sério a parada, hein, Ferdi? Mas eu não sei se vocês lembram desse também. Tinha um cara sensacional, o Lopan, cara das unhas grandes lá, que fazia as paradas. Cara, sensacional, cara. Nossa, genial. E também... Eduardo, nossa tesoura. Nossa. Eita, esse é, meu Deus. Virou Juice. Ah! Quê? Nossa, virou Juice era muito bom. Ah, muito foda também. Eu nunca... Virou Juice. Ah. E ele nunca apareceu, eu ficava muito frustrada. Porque eu queria muito o Beetlejuice, mas ele Beetle não me quis nunca. Mas agora, você pensando na remota, imagina, você falar, apelidar alguma coisa de Beetlejuice, não rola mais, velho. Tipo, quem é esse? Esse é meu namorado, Beetlejuice. Sai daqui, velho. Que bosta, velho. O computador se chama Beetlejuice. Imagina, se colocar, velho, o seu namorado chamar Beetlejuice, velho. Ah, mas legal. Mas legal. Legal. E aí, Beetlejuice, beleza? Melhor calvo? E também, partindo para esses filmes assim, meio sei lá o quê, vamos agora para a parte de filmes de terror. Não, vamos pro cinema. Cinema? Então vai pro cinema. Cinema. Cinemas épicos. Cinemas. Isso. Titanic, que foi uma maravilha. Jack. O sexto sentido, caralho. Sexto sentido. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Todo. Nossa. Me caguei. Meu, é muito lindo, sério. Eu amo ser sentido. Titanic, eu acho um filme. O Titanic, os povos falavam naquela época, quando passava de. Ah, vi 13 vezes. Titanic, pra quê? Eu vi só 3. Eu não vi 13 vezes. É um. Eu acho que eu nunca nem vi essa bosta. Brincadeira. O legal também é o Titanic 2. Sensacional. Titanic 2? O que, que é? Direto do mundo dos mortos? Não. Não. Era uma nova versão. O Jack volta. Aí ele vê que ela tá velha. Aí ele fala, ah, sai, Baranga. É, eu sou imortal. Não, mas sem sacanagem. Passou no SBT, essa versão 2 era a mesma coisa. Tipo, seguindo o mesmo tema. Começando lá e tal, tal, tal. Mas é lixo total. Titanic 2. Passava no SBT, triste. Triste sim, não de emocionante, mas de terrível, de horrível. Épico é o pistoleiro papaco, a gente vai... tá colocando link. Pistoleiro papaco, vou tá colocando o link aí pra vocês, do YouTube. Pistoleiro papaco, vocês vão ver, sensacional a atuação dos caras. Vocês têm que ver, velho, muito engraçado o pistoleiro, velho. Vocês vão ver. História sem fim. Clássico. Ah, nossa, né? Na primeira vez que eu fui assistir História Sem Fim, eu não quis assistir, porque eu tinha medo que realmente fosse sem fim, e aí eu nunca fosse assistir. É sério, eu era muito pequena, a minha tia falou, vamos na História Sem Fim, eu fiquei muito chocada, tipo, não sei se eu quero, e agora, mãe, me salva, mãe, você leva a vida pra mim, e umas noias assim. Não, pensei que você ia falar. Jura que eu nunca mais vou estudar e só escutar histórias? Top, por que não? É, okay. Oxe, na minha época. Não, eu tinha medo, cara. Não poder mais correr no quintal, comer. A Paige tá lá comendo. Era uma vez, tá lá a Paige na escola. Um garoto. A Paige dormindo. E esse garoto que pegava. Tá bom. Ah, escutar. Tem Harry Potter também. Épico. Épico. Senhor dos Anéis, épico. De Volta para o Futuro, épico. Nossa, muito épico. De Volta para o Futuro, velho. De Volta para o Futuro é um dos melhores filmes. Pra mim, eu considero um dos melhores filmes. Apesar de eu ter visto. Não, sensacional, velho. De Volta para o Futuro, velho. De Volta para o Futuro, muito bom. Eu considero. Porque. Nossa. Na Sessão da Tarde passava De Volta para o Futuro, né? É. Tão bom naquela época. Tava direto. E também vamos agora para os filmes de terror. Terror, por favor. Eu quero ver. É porque como. Chuck, maravilha. Exorcista, pra mim, não se compara nenhum filme com Exorcista. Qual o filme que seria, dizendo que seria o melhor filme de terror? Qual é o nome dele aí? Oh, oi, peraí. Aquele que a gente assistiu lá. Atividade Paranormal. Isso. Mas não é épico. Eu não me caguei vendo aquele filme. Eu não. Cara, sem sacanagem. Quantas horas de filme? Uma hora e meia de filme? Eu não me lembro. Mas tem duas cenas de uma hora e meia de filme pra você, digamos assim, falar. Pô, uma cena de terror, de suspense. De duas cenas e uma hora e meia de filme, por favor. Isso não é um filme que falam. E foi mais uma mídia. Criaram uma mídia em cima desse filme. Até Supernatural é mais medonho que Atividade Paranormal, velho. Tem mais cenas. Tem mais um conjunto, assim. Eu que não, bosta. Eu não achei esse filme. Criaram muito a mídia em cima dele pra esse filme, sei lá, vender. Mas ele fala, melhor que Exorcista, desde Exorcista vai ser o filme mais foda disso. Porra nenhuma, teve duas cenas durante uma hora e meia de filme. Não, pra mim tem que ter demônios que pulam na tela e falam, senão não tem graça, velho. Não tem graça. Não é pra ter graça, porra, é de suspense, cara. Não, mas não é graça de engraçado. Pra mim tem que ter aquela trilha sonora muito tensa, tensa. Não precisa ter nada, mas se a trilha sonora é tensa, você se caga. É verdade, velho. Falar um tan-tan. E tem dois filmes também que são épicos da Sessão da Tarde, mas eu esqueci de falar, que não são de terror, que é o Querido Encolher as Crianças, né? Uou. E o Godzilla. Godzilla! Querido Encolher as Crianças é muito foda também, mas, meu Deus, vai ter muitos filmes que a gente não vai falar aqui, porque a Sessão da Tarde é a coisa que é infinita. Apesar deles que eles repetem a cada semana, enfim. Jurassic Park também, né, velho? Nossa, chega, meu Deus, eu tô ficando maluco. Minha cabeça está fervendo aqui de tanto filme que... Fervendo? Já que você falou de fervendo, brincadeira. Não. Enfim. Você vai falar, a gente não vai falar de Crepúsculo, não? Não, não iremos falar de Crepúsculo. Esse filme não é um filme épico, entendeu? Então não iremos falar de Crepúsculo aqui. Não quero a Fred gritando histericamente aqui. Isso. Brincadeirinha, filho. Não. Não foi legal, né? Não foi. Isso mesmo. Mais algum filme, galera? Não, tem muitos, mas assim, eu não vou falar todos esses aqui porque vai acabar agora, né? O caramba, então eu não posso mais falar nada. Isso, eu sei, galera, vai faltar. Faltou muitos filmes épicos aqui pra gente citar. E por favor, então. Tem agora... Robocop, tem Batman, tem Homem-Aranha, tem um monte de coisa, velho. Isso falta. Até aquele super-homem indiano. Tem altos. Não, faltou muitos, porque o nosso cast é pequeno mesmo. Então, agora está na mão de vocês agora. Qual pra você é o filme épico? Por favor, agora que vai servir pra alguma coisa, nossa caixa de mensagens. Por favor, então, diga na caixa de mensagens, então, pra você, qual o seu filme épico? Beleza? Bom, galera, vamos terminando, infelizmente, o nosso cast por hoje, beleza? Uau! Felizmente. Por favor, então, vamos encerrar por aqui as conclusões e, por favor, diga pra você qual o filme épico e dê a sua conclusão. Rafa? Assim, eu acho que a minha infância, mesmo eu falando mal ali da logo azul e tudo, minha infância nunca mais... minha infância nunca seria a mesma se não tivesse Sessão da Tarde, né? Quando a gente vê todos aqueles filmes geniais, que na época, pra gente, pra hoje talvez não é tão legal assim pras crianças de hoje em dia, mas antigamente era só sucessos, então eu agradeço muito a Sessão da Tarde. Só, né? Sucesso. Isso mesmo. E Ferdi, seu filme épico e a sua conclusão? Meu filme épico, eu nem falei dele, aliás, é E.T., o Extraterrestre, sério, ele era o filme da minha vida, assim, e eu quero agradecer justamente a Sessão da Tarde pelo E.T., porque, cara, eu era muito apaixonada, aquela bicicleta voadora sempre me fez pensar que o mundo podia ser bonito, então, obrigada, Globo, por ter esse único aspecto bom na sua existência nojenta. Um beijo. Isso. Beijão Globo meus filmes, esqueci de citar alguns. Meu filme épico é De Volta para o Futuro, mas eu queria citar só mais alguns. É Jamaica Abaixo de Zero e The Wonder, O Sonho Não Acabou, que são maravilhosos também, são fodas também. Enfim, galera, é isso daí. Teste maravilhoso aí. E não esqueça de comentar, não esqueça, clica logo aí, já comente já qual pra você, qual foi o seu filme épico. Beleza? Sei se essa semana na outra, layout novo, enfim, coisas novas vindo por aí. Tá ok, galera? E o Twitch também, esperamos que ele volte. Tranquilo, esperamos. Né? Isso. Tranquilo, galera? Então é isso daí. Hasta la vista, baby. Bom, a primeira mensagem foi do Rodrigo. O Rodrigo falou desse jeito: sou o pânico, estou aqui para ameaçar todos vocês. Calma aí. Sou o pânico, estou aqui para ameaçar. Ah, caralho. Sou o pânico, estou aqui para ameaçar todos vocês. O Rafinha, o Jaido, o Tuti, a Fede. Vou começar. Ah, meu Deus do céu!